direita, 1-2-1 na décima nova. 1-2-1 na nova direita, obrigado. 5-4-5-3-3-6, obrigado. Uma boa tarde, 35 reais, Antônio Brasil Cura. Alfa 2 de dentro. Para pushback, acionamento, posição 4, tá, 3217. 1620, está livre a decolagem da 10, o vento 120 graus com 099. Eu decolagem de 10, volume 620. Direito, autorizado para o espectacionamento, tá? 1-869, desça para 3 mil pés, Kennedy Alvo 009. 1-009, ajustado, desce 3 mil pés, gol no 869. Azul 4206, desça sem restrições até 4 mil pés, Kennedy Alvo 009. 4010, 1009, 4206. 65, bom. 0965, bom. 7.3895 grato. Padrão Salvador, boa tarde, 620, decolado na Puca. Plano 620, contato radar no decolagem, seu para nível 370, sai da Puca. 370 na Puca, volo 620. Torre, boa tarde, ATK 8487, visual com a pista cabeceira 9, no ILS X-Ray. 8487, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pista 10. Padrão, autorização de pouso 90, prosseguindo a aproximação, ATK 847. Pouso 869, conseguiu velocidade? Pouso 869, no momento, reduzindo 2509 para 2109. Seguinte. Azul 4206, reduza para 2109. Ave 8487, autorizado o pouso, pista 10, vento 130 graus com 099. Sente, livre pouso, cabeceira 10, ave sacago 8487. Desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, cabeceira 10, reposta estabilizado. Desce para 2 mil pés, LS X-Ray, pista 10, reposta estabilizado, gol 1869. Mike Eco Delta, controle, aciona, quais são? Mantenha o código acionado, QNH1010, prossiga com o prova do farol da barra, em condições de descer para 500 pés. Corrigindo, farol de Itapuã, reporte visual com o campo, Mike Eco Delta já tem condições de descer para 500 pés. Mike Alfa Delta, controle. Informo pista 1-7 no momento inoperante, o pouso na 10, ok? Azul 4306, reduzindo agora a 190 nós, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, pela mesa nós, azul 4206. Batidinho 0553. Trip 5364, desça para 3 mil pés, que negar no 0 no 0. 3 mil com meio daí. Trip 5364, ponto ético, esquerda, pro 200, permanece limite. Esquerda 200, permanece limite, trip 5364. Qual 620 pode ir pro Aracaju? Não tem saída agora de coordenação. Sim, não escuta. Trip 5364, continua sua velocidade. Mantendo ainda 220. Gente, reduzindo 190 mais, número 3 na aproximação. 190 reduzindo, 353-64. Finalizando LS, estou no 0, tem a pista vista, o gol 1869. Gol 1869, torre 1895. 1895, até breve. Gol no 260, instruções do centro, mantém a rota no 620, corrigindo. Ok, mantendo a rota, obrigado, 620. Muito boa tarde, gol 1869, estabilizado LS, estão no zero, tem a pista vista. Gol 1869, continua a aproximação, aguarda a liberação de pouso, pista 1-0. Continua. 5364, reduzindo agora para a velocidade de aproximação, desça para 2 mil pés. Reduzindo a aproximação, 5364, descendo a 2 mil. Cargo 847. 32, 17, pronto para o track. 162 ao bordo, 3 horas e 30, alternativa e Guarulhos. Gol 1869 confirmando, vai ser pra bordo. Efetuado o cheque, 5 horas e 5. O vento 1-0 graus, 0-9-9. Livre o posto, 1-0, gol 1-6-8-9. Estabilizado, azul 4206. Azul 4206, torre 1895. 1895. Trip 5364 para o localizador de esquerda, para o 150. 150 para o localizador, 35364. Azul 4206, torre 1895. E 7 milhas. 65. 5-3-3-6-5, obrigado, 6-2-0. Continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Guardando. Mike Eco Delta, o ajuste 1009, o vento de 1010 graus com 09 nós. Tem condições de pouso, cabeceira 35, confirma. 58 do controle, aguarde para chamar o centro, 35241. Aguarde 35241. Estabilizou, 35364. 35364, continua aproximação. Autorizado LS, reporte Coulson. Autorizado para chamar, 118.95. 18.95, 35364, até daqui a pouco. Um pouco. 3217, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10. O gol no 869, no solo aos 46, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita 1219, gol 1869. Torre Salvador, muito boa tarde, 35364. Nessa 5 milhas do marcador externo. 35364, continua a aproximação, é o número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Prossegue na aproximação, aguarda pista livre 5364. Pode nos ajudar, chegou no 869. Azul 4206, ouvindo 1110 graus com 079, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso no 0, azul 4206. Confirma, por exemplo, para o 5241? 1260-288. 260-288-241. Antes da Juliette, a 4487. Atualizador, autorizado Juliette, por parte de posição, a 847. Azul 4206 no solo aos 48, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Ao liberar pela direita, chama o solo 219, azul 4206. Trip 5364, para informação, tem um tráfego à sua direita, um helicóptero, vai fazer pouso pairado, cabeceira 35, pista secundária, sem interferir com o seu pouso. Gol 969, Torre Salvador. O Trip 5364, cheque o trem, está livre o pouso, pista 10, o vento de 110 graus com 08 nós. Tá ciente, Trip 5364, ciente do tráfego no equipamento. Alfa, chamante da Juliette, 1406. 1169, como número 2, ponto de espera, mantém a posição. E começa o TAN, 3217, visual com a TR, final da 10. Atenção, já. Após a passagem do ATR, a linha mantém a cabeceira 10, o TAN 3217. Após a passagem do ATR, autorizado a linha mantém. Só que é cuidado com engraçado no final 35, já tá vazio. É que o Delta avistado, autorizado pouso pairado da piscina 35, vento 110 graus com 099. É que o Delta copiou? Ah, afirmativo, depois. vai pra pousar parada na 35. Mike Eco Delta, Torre Salvador. O Mike Eco Delta na escuta, Sam. Mike Eco Delta copiou a torre. Confirme como recebe a torre, Mike Eco Delta. Agora 5%, a gente está na conta final. Ciente dos dados final. Ciente, Mike Eco Delta. Gol no 169, confirme como recebe a Torre Salvador. Após a Oleda, após a Brite Brite, intercepta a Zulu no meia, segue até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Controle a PR em 1935, responde a 5124. Confirmando 1935 a frequência do controle, transponda 5124. Porta liberando o pátio 4. Para o pushback acionamento. 2, direita 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, decimal 9, você acabou. Passarei, falando ponto de espera, 2,1895, ajuste 1010. 3217, autorizado a decolagem aqui, como 0, vento 1 no 0 grau, com 0, 7, 9. Autorizado a decolagem, 1 no 0, 3206. Para ingresso no pátio, azul 4206. 206, ingresso via Juliette, portão 8. Salvador, boa tarde, trip 5364. Boa tarde, trip. Siga via Alfa, Juliette, 43. Vai prosseguir via Alfa, Juliette, 5364. Gol no 169, Torre Salvador. Gol no 169, Torre Salvador. Solo Salvador. Tá mantendo posição, 4206. Gente, 4206, por gentileza, confirme como recebe a Torre Salvador nesta frequência. Clareza 4. Me perdoe, o Solo Salvador, Clareza 4, grato pela informação. O passarido 2231, é o Solo Salvador. Confirme como recebe o Solo Salvador nesse equipamento, senhor. 55, grato. Rumba 01, escuta. Rumba 01, confirme como recebe o Solo Salvador nesta frequência. 5, grato por informação, senhor. Decola 53, controle 1919, decimal 35. Tan 3217, decolou 54, chame o controle em 119, decimal 35. Direita, direto Leda. Direita, direto Leda, tanto 3217. Zona 45, autorizando o pushback acionamento, portão 02, chame pronto para o táxi. pelo solo Salvador. Comando 25 ao solo. Então, 317, as aeronaves que ontem seguiram na saída da EL reportaram desvios próximo da EL. Se necessitar, já autorizado, reporte e retorno na proa de Leda. Gente, eu tenho 3217. Frequência livre, Mike Eco Delta. O senhor estava pronto para o posicionamento? Eu estou ciente, o aeronave da FAB continua a sua retaguarda, somente que ele se encontra em sua Índia, senhor. O senhor já tem livre para o seu posicionamento, doutor, chame táxi. Autorizado, alinhar e manter. Confirme, 3145 foi informado pela equipe de solo que não tem condições de efetuar o pushback, ok? É isso, eu tô ciente. Número 1, o senhor número 2 no setor, aguarde, 6909. Boa tarde, Gol 9169. Firmando Gol 1169? Afirmativo, Gol 1169, passa 2000 curvando à direita. Gente, ainda final 2000, assine o código 5077, saída da EL. 5077, gente. Afirma. O 1169 decolou os 58, fechando o controle em 1199, decimal 35. Romba 01, autorizado alinhar e manter. Livre, senhor, chame táxi 73145. 2231 autorizado a linha manter. Passaria, desculpa. Passaria 2231, a linha mantém pista 1-0. Então, 3217, chame centro Recife, 251, na alterna 13395. 251, 13395, é. Então, 3190, boa tarde, essa é a identificação do Satara nível 050, chegada Mari, que nós é 1-0, no 0. 9-1-3-5. Controle de Fortaleza, boa tarde, é o Rumba 01. Rumba 01, confirmando Rumba 2300, ainda com controle Salvador, saída lotar, sul para 1-1-0. Mateus, sim, senhor, o seu número 2 no setor, a aeronave à sua esquerda, o tanque agora está terminando o pushback, ela já tinha sido autorizada previamente, só que a equipe de solo não a permitiu fazer esse pushback porque ainda tinha uma aeronave na Índia. A aeronave já saiu da Índia, ela está terminando o pushback, assim que a mesma iniciar o tanque, sou 13. Número 66, acena identificação, deixa para o nível 060, chegada Mari, que legal, no 0, no 0. Táxi, o K3, 145, Campinas, 3:28, 142 a bordo. 3190, autorizada para o agitado. A instrução do controle é para manter o nível 040 até 30 milhas de Salvador. Autorizado decolar, 170 graus, 07 nós. 040 até 3 milhas, nível de decolagem, portaria 2231. Até 30 milhas, nível 040 até 30 milhas de Salvador. 0 milhas, 2231. Com 5491 na centro de identificação, desça para o nível 060, chegada a mão, número 3 na aproximação. Inicialmente está liberado, 5491. 06, livre da restrição, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, livre da restrição, 223, boa tarde. Salvador, boa tarde, pode ser 2231. Passarei 2231, sai da mão, monstro, tá no nível 180. Da mão, 180, 2231. Comando 69, chame Centro Recife, 251, alterno 3395. 3390, desça para 2000 pés, autorizado ILS, aqui reporte final estabilizado. Todo 166, desça para nível 050. 050. Condor 25 autorizado decolar, 150 graus, 0,0. Quem na Gal no 0 no 0. No 25 decolou 09, chame o controle 119 decimal 35. 09 35. 3145, autorizado a alinhar e manter. Sim, mantém na 10, portanto, 3145. Irão preto copiado, o azul 6919, azul 6919, táxi aprovado à direita até o ponto de espera buscando 0, ajuste 1010, no ponto de espera, chame torre frequência 198, decimal 95, senhor, tenha um bom voo. Logo, outra, claro, quando eu estiver a ponto, será que vou, estou a 95, azul 6919. Equipe 5491, desça para 4000 pés, que é legal no 0 no 0. Esperado, equipe 5491. ao ponto de espera. Gol 1-6, reduza 2209. 2209, gol 1-6. Tripe 549, uma visual no setor, tem referência para fazer a descida. Inicialmente autorizado até 4 mil pés, o 5491. 4 mil. Zulu 6909, a Lima tem no zero. Passaremos 2231 no controle. 45 decolou, zona 3, chama controle em 1-1-9-3-5. 1935, obrigado, boa. Cheiro no zero, reporte final estabilizado. Passaremos 2231 no controle. Eu siga. Apenas confirmando o seu equipamento, qual a distância que você está recebendo em Bizarre de Salvador? 5.5 milhas, 2231. Confirmando 15 milhas? Afirmativo. Sim, somente para instrução, na saída da Momo, você deveria estar no mínimo a 110 a 15 milhas, ok? Está recebendo aqui 080. Quando a alça não tiver condições de cumprir, informe antecipadamente o controle, ok? Ok, senhorita, me desculpe, 2231, aqui está um pouquinho pesado hoje. Ciente, 2231, somente para instrução para a próxima decolagem, ok? Obrigado, desculpa, 2231. Estabilizado localizador 3190. Tá, 3190, torre 10895. 3594 dessa para 3010. 3594. Te mantenha. Mantenha. 3145, contato radar na decolagem, saída da Delta, voltar no nível 360. 360, perfil da Delta, 3145. Azul 6919, autorizado decolar, 140 graus, 079. Com 225, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 13395. 251, 3395. Controle o TAN 3145. 3145, controle, prossiga. Forma curvando a esquerda aqui da nossa rota para o 1995, evitar formações. Sente. Trip 154-91, confira a velocidade. Indicada 240. 102 a 210. 210. 20 da montanha de todo controle, aguarde transferência de comunicação com o centro. Cheque o trem. Baixa travada. Autorizado, pouso 140 graus, 089. Pouso autorizado no 03090. Azul 6919, decolou 16, chame o controle em 199-35. 935, obrigado, cara. Você poderia pegar a pro de Barreiros para 2831 ou não? 2231, aguarde. Obrigado. Salvador, Azul 6919, na Dael. Azul 6919, contato com a dama decolagem, sul para nível 320, sai da Dael. 320, Dael. Brasília. Hotel 3567 para Brasília, eu tenho aprovado, 360 já aprovado, informação em curso, papá. O senhor está pronto para a cópia? Ativo, Brasília. 3567, autorizado para Serra Brava, Bravo Romeu, VA para Zulu 17, ido de voo 360. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5150, TAN 3567. Ativo, aprovou Brasília 360, VA para Zulu 17, decola no zero, curva à direita, Arbor, Arbor Elefa. 1935, controle 5150, transporte. Protegimento correto, 3567, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos, obrigado. 2231, autorizado a prova de Barreiros. Obrigado, 2231, Barreiros. Eu não copiei matrícula, perdão. Ata cargo 847-370, Recife. Apsa cargo 8487, ciente para Recife. Confirme por gentileza o horário do plano. Não, 55. É pela direita, 1219 solo. 3219 solo, 3219. 2055, eu terei o seu plano já pré-aprovado em minha tela em aproximadamente mais 7 minutos, senhor. Assim que eu tiver, eu te chamo para cópia do seu 487. Não, foi escuta agradecido. 45, tem condições de valer, da presente? Negativo, informação aqui na nossa direita. Confirma essa prova, mais quantas milhas vai ficar nessa prova? 3145? Mais umas 100.100 milhas. Sente, tá 3145. Guardião 02, controle, prossiga. Solo, boa tarde, tem 3190. Gentileza, eu recebi muito baixo, confirma, tem 3190, chamo ligando. Ah, chama aqui, boa tarde, levou na Gol. Boa tarde, tem 3190, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette, 3190. Produz 4 horas de transformações. Gente, azul 6909 atualizado. Obrigado. Então, 3145, restrito nível 340 pelo centro Recife. Restrito 340, já tem, não pode ser, Alba. Bom nome, amém. Tá pronto pra cópia? Pronto, papá, porque você dá papá. Passa 206, autorizado para Sierra Brava Romeu Foxtrot, Aperisk 58, nível de voo 350. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 199, decimal 35, aciona 5154, azul 4206. Autorizado 350 para Recife, Aperisk 58, decola Puca Aracaju, decola com a mão esquerda, com a 35, controle 5154, responde azul 4206. Protegimento correto, azul 4206, chama a condução para o pushback acionamento. Chama na ponta, azul 4206. Negal 010, cheque trem, aguarde pista livre. Aguardando. 5, Ilhéus, ciente, confirme com o nível apresentado. Solo 21, libere pista pela direita, chame Solo 121, destino 9. Direita, Solo 219, obrigado. Na 120 para o senhor, para Ilhéus. Sombra do Copper, prepare por gentileza a subida coral. Salvador, gol 869. Gol 869. Bom, coisão. Boa tarde, o número 2 para Copper, para Brasília, tem um 360 aprovado. Prepare Arbor Elefa. Agora é essa, gol 1869. Salvador, bom, é o gol 1166. 3190 autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3190. Boa tarde, gol 1166, autorizado via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol 1166. Azul 6919, reporte se tiver condições de após dirigir o arbride. Afirmo, vai ter condições, mais umas 15 milhas sem condições de arbride. Sente, então mantendo a proa, reporte na proa de bridge. Reportaremos que eu vou no bridge. Então 3145, Centro Recife, 1251, alterno 3395. Passaredo 2231, chame Centro Recife 12545, alterna 13365. 3545, 3365, obrigado, 2231. Controle 119, decimal 35, aciona 5142, 5445. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. No 869, na escuta para cópia. Prossiga. Gol no 869, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Zulu 17, nível de voo 360. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5146, gol no 869. Autorizado Brasília, Tesouro 17, nível 360, decola da 10, curva direita, saída árvore, transição Elefa, controle 1935, transponda 5146. Protegimento correto, gol 1869, no portão 62, chame pronto para pushback acionamento. Chama na pronto, gol 1869. 9, chame Centro Recife, 251, alterna 13395. Chadé 143, boa tarde, sendo identificação, desça para 4010, Inegal no 0, no 0, chegada bom sempre. Nível 5491, no Solo 25, libere pista pela direita, chame só o aluno 219. Solo 219, na direita, 5491. Solo Salvador. Rádio Trip 5491, autorizado via Alfa Juliette até o pátio 3, senhor. Atenta ao sinalizador naquele pátio. Voo 645, aciona a identificação, desce para o nível 050, chegada bom, fique em legal no 010. Cargo 8487, né? Escuta pra cópia. Capsa cargo 8487, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 370, decola pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.35, transponder 5166, capsa cargo 8487. Autorizando conforme para Recife no nível 370, saída Puca com curva esquerda, decolagem da 10, após Puca Aracaju, 1935 controle, 5166 transporte. Fechamento correto, Psicago 8487, 43, chame pronto para o pushback, acionamento. Está pronto o pushback e acionamento, 8487. Mil perdões, não contei, o senhor já está pronto para o pushback? Afirmativo, pronto para o pushback e acionamento. Livre no pátio 3, chame pronto para o táxi, é para cargo 8487. Tamo aí. Voador, eu vou no 869, puxa acionamento. Copiei, confirme, eu no 869, eu vou pronto para posicionamento? Isso. Portão 612, livre, chame táxi. Chamar. Após o mesmo ingressar, você tem nível e pushback acionamento, pode 3, chame táxi, o 354 na 5. Afirmo, ciente também do ABC Cargo, aí no pátio 3 já iniciando a push. Vamos dar 3, 567, pushback acionamento, vai dar um 3. 869 para o táxi, tem 180 a bordo, alterna Campinas, com 3 horas e 40. 0340, 180 Campinas, confirma? Confirma. Copiado, senhora, aguarde para o início do táxi no 869. Guardando. Do 54, 15, aguarde para o início do táxi. Chinês 943, desça para 2006, atualizado LS, satisfeito, é captura no zero, reposta estabilizado. Taxa 3567, 164 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, treina Ribeirão Preto. Meada 3567, táxi para o lado direito, o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no zero. No ponto de espera, chame tua frequência 1 no 8, decimal 95, senhor. 295, à direita, obrigado, boa tarde. 869, autorizado a seguir o Airbus da TAM em direção ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no zero. Ponto de espera, chame torre em 1-1-8-9-5, correção, 1-1-8-9-5, bom voo. Segue o Airbus da TAM à frente no ponto de espera 395, bom voo. Plano 645, desce para 3.000 pés, renegar no 0 no 0. 487, 2 a bordo com 2:30 de autonomia, alterna Natal. Copiado, Natal 2:30, confirme 02 a bordo. Confirmo. Copiado, ATC 8487, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 0. No ponto de espera, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95, 6, 8487.